arranjo do maestro Rudy Brito. E é o estilo de dança. É a lambada associada à dança. Nada que incomode as famílias. Justamente. Uma música que todo mundo pode ouvir. Com certeza. Não é verdade? Pode dançar também. Agora tem uns grupos aí lançando a lambada. Não é lambada. Bote outro nome, porque lambada não tem pornografia. E nem duplo sentido. É? Você quer ver um bom show de lambada? Vai ver sexta-feira no Alambique Music Bar Mambolada. É lambada. É lambada. Não é duplo sentido. Verdade. É? Então, chamar a atenção até dos colegas de rádio que estão tocando aí duplo sentido dizendo que é lambada. Lambada não tem duplo sentido. A lambada é um ritmo que entrou e saiu sem deixar feridas. E a cultura não cabe esse tipo de coisa, né? E agora quer esculhambar com a lambada. Eu não vou deixar. Eu sou um dos pioneiros em tocar lambada no Brasil, em fazer turnê no Brasil com Kaoma, Beto Barbosa e Fogo Baiano. Então não vou deixar denegrirem o nome de um ritmo tão conhecido, tão famoso e tão espetacular como é a lambada. É? Então quando vocês ouvirem lambada com duplo sentido, caia fora. Isso aí é coisa, armação para ganhar dinheiro. Vamos botar o áudio do povo. Fala, Ronei, bom dia, Ronei, bom dia, equipe aí, bom dia a todos, bom dia, Ezequiel. Ronei, é que agora, Ronei, acabou o horário de verão, acabou a moleza. Agora é correria, meu amigo, direto e reto aqui. Agora que você entra no ar, nós já estamos na ativa. E antes você entrava e nós já estávamos uma hora à sua frente. Então agora nós estamos correndo lado a lado, mas estamos aqui, tudo conectado. Só não dá pra ficar falando agora como sempre, hein? Mas um abraço aí. Aí, nosso ouvinte lá em São Paulo. Sintonizado na hora do som. Sintonizado no programa lá em São Paulo. Bacana. Do som lá, né? E é na empresa que ele trabalha, tá todo mundo ligado com a gente lá em São Paulo. Obrigado, Moraes. Obrigado ao povo de São Paulo aí, sempre com a gente, nos prestigiando. Bom, eu quero agradecer a todos a grande audiência de hoje. Dizer que amanhã nós estamos de volta com esse programa que tem a característica de se colocar ao lado do povo, sempre do povo. É, trazendo aqui os anseios do povo. Aqui Tubarão não cresce, não faz carreira no nosso programa, que aqui é o programa do povo. Programa do povo, Tubarão não faz carreira. Grande abraço a todos. Eu não sou tanque, mas tô vazando, Jequié. Tribulação com Deus eu vou passar por cima. Pode vir perseguição. Da calúnia, também vou passar por cima. Da inveja e a discórdia, eu vou passar por cima. Daqui a pouco, sucesso está de volta. Rádio Cidade, não tem comparação. ZYS 645. Cidade FM 104,9 MHz. Emissora vinculada à Associação Comunitária de Rádio Difusão. Cidade FM. Rua Leles Piedade 201A. Centro, Jequié, Bahia. A serviço da comunidade. Vamos aos apoios culturais. Já já estamos de volta. Apoio Cultural. Cidade FM 104,9. Está pensando em projetar, reformar ou construir? A Arquitec é o lugar certo para você ter um ótimo resultado. Endereço Avenida Rio Branco, 204, Centro, Jequié. Telefone para contato 73-3525-45.